esquerda, Motiva. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5113, frequência do controle Salvador 119.8. Informação. Quantas milhas confirma, então 3497? Provavelmente 40 milhas. Gente. Romeu Juliette, novembro isso, que contato radar na decolagem saída Momo, nível 280. Quando possível, chamada para pouso. Confirme, são de voo, vai decolagem, instrumento retorna para Salvador de Jadiato. Questão é decolar uma 7 de metro, vai para a gente aguarde, cópia o vai ter 9660. Salvador, gol 2171 para o táxi, com 171 a bordo, 420 alternando galeão. 97, centro Recife, no B5, decimal 1. 125, 3497, obrigado, bom trabalho. Chame torre 118, decimal 6, o ajuste de altímetro 1015. Centro 4 Índia, ajuste 10 no 5, no ponto de espera, torre Salvador, 18.60, gol 2171. São 3896, senhora identificação, chegada bom mais de 1, desse mantém o 0620. Cruzado, Varna por hoje, TAP, então 38 mais 1 meia. Ecos 1 V, boa tarde, informação Quebec, água de cópia para Morro de São Paulo. Transforma em termo, nosso cópia. Autorizado CA 9 Bravo X-Ray, conforme rota do plano de voo. Decolagem da pista no 7, primeira curva direita, segue corredor axé inicialmente 1 mil pés, aguardando liberação do controle ou farol da barra. Transponder 5075, controle 119.8. São 3896, reduzou para 250 mais. Espera a próxima. Gol 2171, autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 120 graus, 059. Alinhar e decolar, pistona 0, gol 2171. E altímetro 1015. Papá Romeu Juliette, novembro 8. Prossiga. Após o Momo, pode ir direto para o destino, radial 291. Obrigado. Obrigado. Vai ter 9660, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia, vai ter 9660. Vai ter 9660, autorizado Salvador, Salvador, toque remetido em Valença. Decolagem da pista 17, primeira curva direita, saída Arbor 1, nível 060, transponder 5053. Outra vez, o Tituaçu, funciona fazer um patrulhamento sobre o estádio de Tituaçu. Gente, mantenha a escuta do controle, guardião 01, ajuste no 095. Para 095, escuta, permanece. Gente, para acionar. estacionamento, torre 118, decimal 6, com ajuste 10, 15. Afirmativo, informe tipo do equipamento. Alfa, tem aqui do Zé. Cruz 1171, decolado 08, chame controle Salvador 119.8. Salvador 198, voo 2171. 105, livre procedimento, reporta estabilizado. Reportarei estabilizado, 104. Salvador, voo 2171, bom dia. 2171, bom dia, contato radar na decolagem, saída São Vono, nível 360. Favor 360, quando possível, voo Leda, voo 2171. Autorizado, Leda. Leda, 2171. Único a bordo, quente. Vitor Índia Juliette, autorizado para Cairo Lourenço. Decola da pista 17, primeira curva à direita. Segue corredor Axé, 1000 pés. Aciona o transponder 0160. Frequência do controle Salvador 119.8. 3896, reautorizado descido para 3.000 pés, canceladas as restrições de altitude, informando o ajuste 905. Ainda negativo do nota 3896. Ano 094, voo do nota. Autólogo 1184, gente do Consanca, possível autorização de tráfego RC. Bom dia, no portão 4. 1184, bom dia. Formação Quebec, fotocópia. Pronto, gente do Quebec. 1184, autorizado em Recife, via Upsilon 17. Nível de voo 370. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5116, frequência do controle Salvador 119.8. Recife, aprovado a Recife, 2117, Pucajamucaju, com curva esquerda, cena 5116, 198, controle, com 1184. Correto, gol 184, reporte para o Chile Acionamento, portão 4. Estaremos. Cruzando 510, em ascensão para o nível 105, para Alfa 31. Tempo de tráfego, uma zero ao seu para o Alfa, para 2, 108. Controle, Eco Zulu November, decolado na sua escuta. Rotatango, Eco Zulu November, contato radar na decolagem, nível 105. Afirmativo, vai acender com o 105, pode voar direto, está barra. Confirmo aí, Débora, destino. 314, está presente. Ainda negativo, mantenha a corredora cheia, aguardando a transição para a Cruz de Oresta, o Eco Zulu November, mantendo no meu país. Afirmativo, vai... corredor cheia, meu país, Eco Zulu November. Guardião 01, né? Gente, Guardião 01 na intenção direto Pátio do Graia. Afirma. Autorizado direto Pátio do Graia, chame final para o Pátio do Graia, o vento de aeródromo no 30 graus 099, QNH 1095. Estacionar final para o Pátio do Guardião. Vitor Índia Júlio, chame ponto de espera da OSC, QNH 1095. Azul 4451, autorizado, se tiver acionamento, após táxi. Papel India Juliette autorizado, ingresso Cristina 7, chame pronto. Lazarama 4, tráfego 1 hora, 12 milhas, rumo oeste, mantendo no meu país, sem interferência na sua aproximação, para Alfa 31. Catango Eco Zulu November, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 mil pés, em descida para 2 mil pés, Link 737. Saída, a baita é 9660 na escuta. Táxi aprovado, chamo no ponto de espera da Papá, QNH 10 no 5. Confirme por gentileza o prefixo da aeronave. Gente, grato. Confirmando o abate é 9660, a saída, solicitação do controle mudou. Seu estourar agora Salvo 1, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1 até 15 milhas. Vai ser então a saída Sambo 1 no Boa Baixa 9660. Afirma. Guardião 01 confirmando solo controlado. Livre corte, solo 1-4. Vitor India Juliette, decolagem autorizada, pistona 7, vento 1 a 30 graus 079. 1 não tem nada? Alterna em 128, decimal 35. 2235 alternado, muito obrigado, eu vou 2174. 1184, vamos pôr até o 4, quando possível, solicita a autorização para chegar aqui novamente. Gente, aguarde para iniciar a número 2 no setor, gol 1184. Linha Juliette, decolada 1-5, chame controle Salvador 1-9, decimal 8. 119,8, é o Índia Juliette. Controle, aquele cordial bom dia, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, mantendo os constantes visuais, número 10, no correio do Axé, reporte para da barra. O Axé está com as camadinhas ali, bem na rota, aí necessitar de uns 20 graus à esquerda, cara. Tango, Vitor Índia Juliette, tem quem constante de voar direto a destino, direto Cairu? Afirmativo. Tente autorizar direto Cairo, quando possível, para chamar de pouso. Pouso no 339. Chamado de pouso em Cairo. Vai até a proa de Cairo. Tente copiada. Papá Tango, Cairo Mavanda, se me mantenha para nível de voo no 05, quando possível, para chamar de pouso. POB 98. Confirmando 098 a bola? 98, rápido. Entre azul 4451, livre táxi à direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 1118 decimal 6, QNH 1015. 1015, autorizado via Índia, ponto de espera 19 decimal 6, 4451. Escuta da torre. Tá no 184, né? Livre acionamento após táxi. Livre de manhã. Correu a baita 960, tá no ponto de espera da 17, pronto. Baeta M9660, autorizado ingresso pista 17, chame alinhado e pronto. Autorizado ingresso, vai chamar alinhado pronto, 17, Baeta 9660. Índia, azul 4451, não mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 4451. Estabilizando o localizador na 0 da 386. Plan 3896, complete final LS Situation, minha torre, frequência 118, decimal 6. 186, 386. Modo Trotsky 211, confirma? Afirmo, 1211. Plan 3896, constante aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardar, 386. Taxi do voo 184 com 93 a bordo, 4 horas, São Gonçalo. Está alinhado com a carteira no 7. Trabalho pé 9660, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 30 graus, 079. Decolagem no 7, trabalho pé 9660. Sentimento no 095, bom voo. 0226, ponte espera, um patente. Olá, Salvador, bom dia, com 0094. Bom, 094, bom dia, até que se vê Alfa Juliette, até o gate 07. Então, 3896, informação de tráfego. Um bandeirante iniciando rolagem agora na cabeceira 17, pista auxiliar sem interferência com a sua aproximação. Aguarde a autorização de pouso. O ajuste no 0 no 5. Ativo no 0 no 5, a visto mesmo, tá? Tá exatamente, aguardando. Eu vou ao nome de controle, salta aqui, informação, 9648, informação que é back em curso, aguardo o giroscópio número 2. Aguardo, vou ao nome de controle. Autorizado o pouso pista 90, Santa Isotameia. Vai ter 9660, decolado aos 22, chama em controle 119.8. 098, vai ter 9660. Controle Salvador, Abaeté 9660, decolado na sua escuta. Abaeté 9660, contato radar, sua para nível de voo 060, saída Salvo 1. 060 na Salvo 1, Abaeté 9660. Azul 2719, bom dia, acione identificação. Autorizado chegada bom, se desça para 4010. O ajuste no 015. Azul 4451, autorizado, alinhar e manter isso no zero. Autorizado, alinhar e manter no zero, azul 4451. 3896, solo aos 23, direita 121, décima 1. 3291. Xanamei 1140, confia? 1140, solta. Autorizado Marcelo, nível 350, decolada 1-0 com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Autorizado Lula 7 a primeira aerovia, após conforme rota. Transfone 5127, controle 1-9-8. Xanamei 140, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportarei. Fala, boa tarde, bom dia, tá 3896. Tá 3896, bom dia, tá aqui de Alfa Juliette, até o gate 06. Alfa Juliette, com 6, 3, 2, 9. Ok, pode ser. Flagman decolou até 3.445. Correto, Azul 4451, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 089. Autorizado decolagem, pista 10, Azul 4451. Foi gol no 184.010. Gol no 184, autorizado ele aí manter isso no 0. Gente, descida critério, ajuste em Salvador no 095, reporte cruzando 3.500 pés. Meu patrão, escondido. Autorizado no oceano, nível 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Pucca, transição Caju. Lopes 197 a primeira hidrovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5131, controle em 119.8. Autorizado, material nível 350, na ligada 10 após curva. Azul, transponder 1131. Controle 1, 9, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Abaeté 9660, solicito o cancelamento e voo de Valença. Abaeté 9660, sente plano de voo cancelado ao 1326, confirma a altitude que prossegue para Valença. Vai manter o 3.500 pés. Sente, autorizado, 3.500 pés, direto Valença, o Abaeté 9660. Certo, Valença, o 9660 vai chamar no regresso. Controle, Salvador. Bom dia, Azul 4451. Azul 4451, contato radar. Autorizado direto Leda, sube e mantenha nível de voo 320. Direto Leda, sobe ao 320, Azul 4451. Gol 1184, autorizado, decolagem pista 10, vento 110 graus, 089. Saída Conde, o transponder é 0224, controle 120 decimal, correção 119 decimal 8. Gol 184 decolado aos 28, chame controle 119 decimal 8. 198, boa tarde. Controle Salvador, gol 1184. Gol 1184, contato radar via saída Pucca, suba para nível de voo 370. Via Pucca 370, gol 1184. Batango, Vitor Kilo Quebec, não há tráfego reportado no setor, tem frequência livre. Bom dia. assistente, aguarde um minuto, cópia. Confirmando o destino é Veracruz. Então, autorizado o Veracruz, o nome é país, decolada 17 com curva direita no Correio do Axê, transponde 0145, controle 119 de São Luís. Controle opera em 119.8, confirma o pátio que eu vi. Tinha autonomia? Tente para acionamento, taxa de decolagem chama a torre 1186, não, coisa 1186, edição 6, altímetro no 0151. Azul 2719, desça para 2000 pés, livre das restrições de pelo, o ajuste no 095. Autorizado a final ali a Sutway, retorno estabilizado. Confirma a alternativa? Maceió. Sim, segue CV a parte 1 no Índia, ponto de espera chamado 1186, altímetro no 095. 15, táxi em frente, táxi 1 no Índia, quanto pode esperar 2h30. Boa tarde, bom trabalho. Patan, Marcos do November, a 501 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, chame o centro Recife. Frequência 126.85, alterne 126.0. Azul 4451, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 125.1, alternando 128.35, azul 4451, bom dia. Bom dia. Uno 184, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 2.5.5.45, obrigado, gol 184. Salvador, bom dia, azul 2776, bom dia, espera, pronto. Azul 2776, bom dia, autorizado alinhar e decolar, estamos zero, dentro. 130 graus, 099. Obrigado, Anel, e decoladão na diário do 2770. Hotel Serra Charlie, no Pátio 4, livre acionar, reporte táxi. Esse reporte no ponto de espera da Oscar. Não. 9660, autorizado, frequência livre, chame no retorno. Autorizando, coordenação, vai chamar no retorno, 9960. O nome é 48. Confirma pro som. Tem alguém que chamou o som? Tomou 1648, para o posto 10 e acionamento. 1648, autorizado, se tiver que acionar, reporte. Autorizado, reportará, 1648. 7, hotel Tia Tia, autorizado alinhar e decolar, pistão 7, vento 140 graus, 09 nós. Ok, vamos para o setor, vai? Ciente, autorizado a decolagem, vento 140 graus, 09 nós. Plan 3740, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 095 autorizado, final LSXU e reposta estabilizado. 2.000 pés, para 3.000 pés, Plan 3198, acione identificação, voe na proa de ITAP, para interceptar a chegada a voo médio 1, desça até o nível de voo 050. Salvador, bom dia, Azul 2776, decolou e saída Conde, na sua escuta. Azul 2776, contato radar, suba para nível de voo 970, saída Conde. 970. Controle, Salvador, papapá, hotel Serra Charlie. Papapá, hotel Serra Charlie, rodando com suas visuais a 500 pés, quando possível, informe seu sinal de pouso em Veracruz. Bem, senhor, ele está mandando a magnética 330. E informará o estimado de pouso. Autorizado, Azul 2719. Azul 2719, complete final de acentuation, minha torre, frequência 118, decimal 6. 18,6, obrigado, Azul 2719. Informa. Salvador, bom dia, o Azul 2719, estabilizado, sinal de 7.000. Azul 2719, ajuste no 015, continue a aproximação, confirme se já visual. Negativo. Quente reporte visual, Azul 2719. Passará visual, Azul 2719. Confirma alternativa e o VOB, por gentileza, a transição está bem baixa. Alternativa, Salvador, VOB 107 com 1648. Voo 1648, taxi, a parte 1 no Índia, ponto de espera, chama torre 1986, altímetro 1095, bom voo. Posso Azul 2719. Chanel 140, aguarde para o pushback acionamento. 140, autorizado para o Chibeca, está na airport, tá? Suficiente, copiado, tem frequência livre. Patrulha pronta no ponto de espera da 10. Bom, no 648, autorizado, linha e manter, senhor Zé. A linha manter, senhor Zé, gol no 648. Júlio 719, solo aos 40, direita 121, decimal 1. 211, obrigado, bom dia, 2274. GLS, TAN 3740. TAN 3740, contate na Left X-Ray, na torre, frequência 118, decimal 6. 8614, TAN 3198, desça para 2010, livre da restrição de TAP, autorizada na Left X-Ray, reporta brisada. Autorizado, decolagem da 10, gol no 648. Torre Salvador, TAM 3740, sinal ILS. TAM 3740, ajuste no 015, continua a aproximação, guarde pista livre. 3740. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 079. Pouso autorizado, 3740. Voo no 648, decolado aos 42, chame o controle 119, decimal 8. 098, muito obrigado, ótimo trabalho. Patrone, muito bom dia, voo 1648, decolou no seu escudo. Bono 648, bom dia, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. A PUCA 350, obrigado. Confirmando somente o POB, é 66, Borges? 76, faz o que você vê ainda, quando você espera chama torre 1 na noite, deixa o meio, altimetro no 0, no 5, bom voo. Obrigado, amigo. Azul 2719, ingresso via Juliette para o gate 01. Juliette para o gate 01, azul 2719. Bom dia, Xanem 140, autorizado, ele aí mantém, se não der. TAM 3740, solo aos 44, livro via eco, chame solo Salvador 121, decimal 1. Eco 21. Salvador, TAM 3740, livrou. TAM 3740, TAM XMA Alfa, Juliette, até o guia 08. Alfa e Juliette para 08. Ligou o 1-7-1-1, Retorno 739 autorizado, Itápia. Pois é, Itápia, tá bem. Tango Whisky Lima Eco, prossiga. Papa Tango Whisky Lima Eco, 7. Mantenha as condições de usuários inicialmente, suba até o nível de voo 085. Aguarde contato radar. Xenia 6140, decolada 46, semi-controle 120, décima 8. Afirmo 208, pode ser. Quais são o 6140, 119, décima 8. Ok, confere. Controle de Salvador, Xenia 6140, decolada na fuga de Aracaju. Xenia 6140, contato radar, via saída Puca, suba para nível de voo 350. Na saída para o 350, após a gente aqui pode cruzar direto para o carro. Autorizado, Xenia 6140. Acima aqui, 6140. O 1648, chama centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 125.45, obrigado, ótimo trabalho. Bom dia. Do 98, estabilizou? Positivo. Qual a platina ali, assistindo a torre, frequência 118, decimal 6, então 3198. 18. Bônus 739, desça para 2000 pés, autorizado, assina ali, essa X-Way, reporte estabilizado. 2000, autorizado, ele é X-Way, bônus 739. Sossego. Obrigado. 198, autorizado pouso, piscando 0, vento 140 graus, 07 nós. Poderia confirmar quando avistou o campo? 1400 pés. Gente, grau piscando 3198. Confere a guarda contra. Zero, decolada 190, com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Fruti. No peso 119, a primeira aerovia, após conforme rota, transponder 5151, controle 1119, decimal 8. 1094, está autorizado, 370, Fortaleza, decolada 190, curva esquerda, Momo, Fruti, 3119. 1151, é o transponder, 1994. Bono 094, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Bono 094. Solo 3198, solo 52, livrou via Fox, chame solo 121, décima 1. 211, boa. Solo Salvador, Tan 3198, livrou na Fox, trot na sua escuta. Tan 3198, Pax-TV Alfa Juliette até o gate 05. Segue Alfa Juliette 05 ao box, Tan 3198. Chané 6140, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Afirmativo, 126, 245, até o regresso. Azul 2776, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju 203, boa. Autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 089. Autorizado pouso, igual você é, Bernardo. Bono 739, solo ao 56, direita 121, décima 1. Direita 219, solo. Solo, bom dia, eu vou 1739. Bola solo Salvador, é o American 229. América 229, prossiga para rebote. Senhor, estou na posição 11 do pátio principal, para reboque até a posição 01 do pátio 3. Gente, autorizado o reboque até o, através do gate 08, informa a aeronave realizando pushback no 07, reboque no através do gate 08. Eu digo reboque até o através do 08, reportar lá no através do 08, América 229.